Muitas pessoas estão vivendo e sobrevivendo do pão, do alimento diário. Do feijão, do arroz, da carne, da farinha, do ovo, enfim. Mas ele está dizendo o seguinte, ó. Não é assim que o homem vive, não. Não é desse jeito que é a vida no propósito de Deus. Ele diz, não é só de pão que vive o homem. Ele pode até viver fisicamente 50, 60, entrar no zenta, né? 40, 50, 60, 70 e ir embora. Ele diz, não é não. Porque esses que se alimentam só da carne, só do pão, do feijão, estão raquíticos espiritualmente. Anorexia espiritual. Então, ele sempre mostrou muito respeito, muito conhecimento da palavra de Deus. Por isso que ele disse assim, eu não vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Eu vim dar finalidade para tudo aquilo que falava o Antigo Testamento. Por quê, gente? Porque os judeus, eles criavam esperança no próprio Antigo Testamento. Eles criavam a esperança da salvação no próprio Antigo Testamento, achando que a obediência restrita do Antigo Testamento podia dar a salvação para eles. Então os fariseus, o que, que eles faziam? Eles pegavam literalmente o que os textos estavam falando. Na verdade, eles eram tão meticulosos que eles sabiam quantos mandamentos existiam, quantas ordens existiam na Bíblia. 613. E eles dividiam, existem 248 ordens negativas, coisas que não se deve fazer, e 365 positivas, coisas que nós devemos fazer. E eles eram muito espertos. Por exemplo, o dia do sábado, não se podia trabalhar, etc. Eles ficavam vigiando todo mundo. Você só podia andar não sei quantas milhas. Quando eles queriam fazer isso, eles faziam um esquema tático lá e matemático para que eles pudessem andar mais milha. Eles andavam a metade no sábado para poder no domingo andar a outra metade sem poder mexer com o dia do Senhor, enfim. Queria mexer com o sábado. Só que tudo do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Na verdade aqui, gente, é o encontro da cruz com a lei de Deus. Então, gente, tudo do Antigo Testamento, quase tudo, bem dizer tudo, tem sua finalidade em Jesus Cristo. Romanos 10:4 fala assim, o fim da lei é Cristo. Tudo, gente, ó, a gente pensa que não, mas o Antigo Testamento prega Jesus Cristo muito, muito, muito. A gente pensa que a graça só existe no Novo Testamento. Não, ela já existia. Se fosse assim, não existia a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. De pessoas que foram salvas pela fé. Em Hebreus 11. Cheio de pessoas que morreram lá no Antigo Testamento. Então a graça já existia. Só que eles criam no Cristo que ia vir. Hoje nós cremos no Cristo que já veio. Eu sei, gente, que muitas vezes nós tendemos a deixar um pouco o Antigo Testamento para trás. Para trás. Mas isso é um erro muito grande. Porque o Antigo Testamento, eu lembro só de Léo, né, que foi o pastor daqui. O Antigo Testamento é como se fosse uma sala escura, cheia de móveis. Você sabe que existem móveis, mas você não sabe os detalhes daquele móvel. E o Novo Testamento é como se você ligasse o interruptor e agora você enxerga as formas do que Deus tinha preparado. É claro, gente, que algumas coisas não se deve mais praticar. Por quê? Porque o Antigo Testamento é um livro muito israelita. Na verdade, esse negócio de Israel é um negócio que eu sempre achei ruim quando eu era mais novo. Eu ia para a igreja e o pastor estava falando de Israel, o povo de Deus, Israel, não sei o que. Eu não entendia nada de que tem a ver. Eu sou brasileiro, moro em Rondônia. Vou para a igreja, já não tinha nem quase nenhum interesse. E o camarada está falando de Israel. Eu nem sabia onde era esse negócio. O povo de Deus e não sei o que, Israel espiritual. Hoje eu vim entender que Israel simplesmente é uma nação privilegiada, ou foi uma nação privilegiada, porque eles foram recipientes da palavra de Deus. Jesus Cristo poderia vir em qualquer outro, ele poderia ser um europeu, ele poderia ser um norte-americano, poderia ser um asiático, mas ele simplesmente, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, escolheram a nação de Israel. Por isso que eles eram privilegiados, por isso que o judeu se sentiu privilegiado. Então não existe hoje nada demais, porque Israel espiritual hoje somos nós. E uma das coisas que fez Jesus Cristo tirar o reino dos judeus foram essas coisas que os judeus faziam. Eles faziam as coisas de uma maneira literal, de uma maneira externa, e cobravam isso das outras pessoas também. Então eles andavam para saber se tinha alguma mulher fora de casa, porque se estivesse fora de casa era adúltera, então teria apedrejada. Jesus Cristo chega acabando com isso. Não, o adultério, a pureza sexual começa no coração. Olhou com intenção impura, quebrou o mandamento. Ah, eles se sentiam os obedientes, né? Não tem imagem na minha casa. Então eles achavam que não quebrava o segundo mandamento. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não, Deus é o único Deus. Mas qualquer partidarismo, gente, que a gente briga, às vezes até o time de futebol faz a gente quebrar o primeiro mandamento. Domingo passado eu tive uma prova disso. Lá na minha igreja, na comunidade Doxa, o camarada faltou para assistir o jogo. Eu acho isso quebra do primeiro mandamento. Com certeza. Eu acho quebra do primeiro mandamento. Eu não acho nenhum time mais importante do que Deus. Nem acho certo quem acha certo um time mais importante que Deus. Não acho. Tiago 2:10 fala que quando nós quebramos um mandamento, nós somos culpados por todos. Então Jesus Cristo, gente, está mostrando aqui uma obediência que Jesus Cristo, um respeito que ele tinha pleno pela palavra de Deus, pelo Antigo Testamento. Ele tinha muito respeito pelo Antigo Testamento. Jamais ele teria coragem de desobedecer, de fazer o que os fariseus faziam. Eu coloquei o tema da mensagem, a exigência do rei, e eu vou já chegar nesse ponto, que é no versículo 20. No versículo 19, quando ele sai, né, ele enaltece, na verdade, o Antigo Testamento. Aí no versículo 19, ele diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, isso será considerado grande no reino dos céus. Ó, gente, eu confesso que eu quebrei muita cabeça com esse versículo quando estava estudando ele. Porque ele mostrava que existem pessoas que tem uma importância menor no reino e outros que tem importância maior. Eu falei, o que está falando esse texto aqui? Será que ele está falando de galardão de pessoas que vão entrar no reino, mas que vão ganhar um galardão menor? Porque na Bíblia, no céu, há hierarquia. A gente pensa que não, mas há hierarquia, com certeza. Paulo deixa muito claro isso. Assim como há hierarquia no inferno também. As pessoas que não conhecem Deus e morrerem sem Deus vão sofrer menos do que as pessoas que conhecem Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a hierarquia, a Bíblia deixa bem claro, gente, que quanto mais conhecimento nós temos, pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom se você começar a vivenciar aquilo ali que você está aprendendo. Cada culto pode ser perigoso ou pode ser bom pra gente. Se você começa a vivenciar aquilo é bom, vai te levar mais para perto de Jesus Cristo, mais para perto do Evangelho, da essência do que Jesus Cristo quer para a nossa vida. Mas e quanto mais conhecimento, quanto mais aumenta o seu cabedal de conhecimento, e não há, por outro lado, obediência, pior. Ele diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Inclusive, gente, existe punição também, até para aqueles que pecam sem conhecer as Escrituras também. E nesse caso aqui, no versículo 19, existiam pessoas que voluntariamente desobedeciam a palavra de Deus, ensinava errado e vivia errado. Jesus Cristo considera isso muito perigoso. Olha, gente, uma coisa que eu estava até falando para a turma de maturidade um dia desse, que teve uns meninos que não trouxeram Bíblia. Eu não acho que eles não trouxeram por desleixo, eu espero que não, viu? Mas eu aproveitei e falei assim sobre a importância da Bíblia, sobre como Deus mostra a Bíblia e sobre como nós devemos ver a Bíblia e a leitura da palavra de Deus. Eu só vou repetir uma parte que eu falei, que uma das coisas que nós devemos entender, gente, que Deus não precisa da gente. Nunca precisou nem vai precisar. Ele sempre nos usa por misericórdia. A palavra de Deus, ela é um presente para a gente. Então, eu preciso de Deus, ele não precisa de mim. Eu preciso da palavra de Deus. Porque sem ela, gente, eu não consigo, eu não vou conseguir viver. Porque Jesus Cristo deixou bem claro que não é só do alimento que vive um homem. Ele está falando de vida. A vida para Jesus Cristo é uma vida plena com a palavra de Deus. Eu estava dizendo a eles, gente, se vocês vêm estudar a palavra de Deus, então traga a palavra de Deus. Por quê, gente? Esse é um princípio básico. Para que vocês não caiam no erro que muitas pessoas caíram. Esse é o erro, do maior erro da igreja cristã brasileira. Porque ouve tudo o que os pregadores falam e não confere. E a Bíblia tem princípios básicos, gente. Os bereanos faziam isso. Paulo, o maior pregador que já existiu, o maior conhecedor, eu acredito, do Evangelho, quase 50% do Novo Testamento foi escrito por ele, chega em Bereia, uma cidade pequena, e começa a pregar para eles, aos bereanos. Peraí, devagar, Paulo. Ei, peraí, vou olhar aqui. Como é que é? Peraí, aí comparava tudo bonitinho. E a Bíblia diz que eles comparavam e eles examinavam a Bíblia com avidez. Antigamente, gente, não tinha pastor, não. Não tinha seminário, não. Quando a igreja cristã, em Atos 2, começou, não tinha. Mas assim eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é que eles faziam isso? Nas casas, estudando. O gás era... A igreja primitiva, antigamente, funcionava como o gás funciona hoje. Eles se reuniam nas casas e estudavam a palavra de Deus. Aí eu fico perguntando, meu amigo, quem é que tirava a dúvida desse camarada? E aqueles versículos complicados? E eles nem tinham o Novo Testamento ainda, só tinham o Antigo Testamento. Eles nem tinham princípios para casamento, por exemplo. Então, gente, eu tenho aprendido com Jesus Cristo a respeitar cada dia mais a palavra de Deus. Eu não sou a favor daquele que tem que ler a Bíblia todos os dias. Mas quando você lê, não é só ler, é estudar a palavra de Deus. É muito bom. Eu estava conversando com a minha sogra hoje no almoço exatamente isso. Porque tem muita gente, não, porque eu tenho que ler a palavra de Deus, às vezes eu estou com sono. Senhor, meu pastor, aí dá uma cochilada, nada me faltará. Eu não posso dormir sem ler um versículo. Não é disso que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando de você estudar e deixar a palavra impressa no seu coração. Como o presbítero estava falando lá dentro. Que vocês possam cantar, ou se vocês possam falar as coisas que estão no coração de vocês para as pessoas ouvirem. Achei muito interessante isso. Mostrando que a gente não deve só abrir a boca por abrir, mas abrir a boca com palavras que vêm do coração. Eu acredito que ele estava falando de uma adoração verdadeira, que vem do coração. Então Jesus Cristo estava falando no versículo 19 que aqueles que ensinam a palavra de maneira errada, o seu irmão, esse será mínimo. Gente, não há lugar para esse tipo de pessoa no reino. Então Jesus Cristo deixou muito, muito claro, até mesmo pelo próprio contexto. Não vai ter pessoas que vão entrar escapando pelo cabelinho de sapo no reino. Não é necessariamente isso que ele está querendo dizer. Mas o mínimo é aquilo que não tem importância para o reino de Deus. E são as pessoas que dão pouco importância para a palavra de Deus. Ele deixa bem claro no versículo 17. Gente, eu não vim revogar, eu não vim trazer novidade. Longe de mim, estou fora, nada disso. Pelo contrário, eu vim dar sentido ao Antigo Testamento. E depois você pode ver que ele continua ainda falando sobre isso. Olha, gente, eu juro pelos céus, nada, nem a mínima letra vai passar até que tudo se cumpra. Quando eu li esse versículo, eu falei, rapaz, tanta coisa que a Bíblia fala que vai acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo, e tantas coisas na Bíblia pesadas que ainda estão para acontecer. Quando eu vejo Mateus 24, eu fico pensando isso, o princípio das dores, aquilo que vai acontecer, a perseguição, que até, se possível, os eleitos serão enganados, o julgamento, muitos julgamentos que Jesus Cristo fala. Então, gente, não há espaço para aquelas pessoas que eram os fariseus, que ensinavam a Bíblia de uma maneira errada. E aí no versículo 20, ele vai usar a primeira palavra, por quê? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Acho interessante que a Bíblia, ela usa muito de redundância. ela fala em exceder muito, por exemplo. Quando você usa a palavra exceder, você já está dizendo que é muito. Não há, esse termo gramaticalmente em português está errado. Exceder muito é um exagero. Sair para fora, não é um erro não, viu gente? Sair para fora, entrar para dentro, não é erro não, é um vício de linguagem. A gente pensa que é um erro, a gente critica, né, quando ouve a pessoa falando, ó, saiu para fora, vou entrar para dentro. Não é um erro, é um vício de linguagem, é uma linguagem que você pode falar, mas não é um erro. Olha gente, essa é a parte mais importante, entre aspas, eu estou falando da importância da Bíblia, agora estou falando que essa é a parte mais importante, como se as outras não fossem. Por que essa é a parte mais importante? Porque ele vai agora comparar o nosso comportamento com o comportamento dos escribas e fariseus. E vai colocar em contraste. Porque eu acredito que Jesus Cristo estava pensando, ele já estava vendo as coisas erradas. Ele já estava vendo o resultado daquilo que os fariseus e os escribas estavam ensinando. É muito perigoso, gente, o comportamento moral. O moralismo é muito perigoso dentro das igrejas. O vir à igreja todo domingo pode ser muito perigoso. O andar com a Bíblia pode ser muito perigoso. O dar a paz do Senhor pode ser muito perigoso. Porque os fariseus usavam da religiosidade para tampar os pecados deles. E eles eram pessoas que praticavam a palavra de Deus. Quando você olhava para eles, eram zelosos, gente. Os fariseus liam a Bíblia? Demais. Eu, Deus me livre, conversar com... Se eu tivesse, fosse encontrar com um fariseu, Deus me livre chegar junto do homem daquele. Um professor meu encontrou com um camarada, um rabino. E levou uma surra de Antigo Testamento dele. Inclusive, ele falou muito mal de Paulo e o cara ficou assim, ficou de boca aberta lá. Eles conheciam muito da palavra de Deus. Eles liam Bíblia, eles oravam, eles dizimavam, eles evangelizavam. Aí você vai dizer, tudo isso eu faço também, tudo isso é missão minha. Talvez muitas pessoas falam, rapaz, nem eu faço o que eles fazem. Mas eles faziam. Tudo o que eu acabei de falar, eles faziam. Só que Jesus Cristo, ele não se preocupava com o comportamento apenas em si. É claro, gente, que o comportamento, ele é indispensável. Porque o que Jesus Cristo mais se preocupava era com o comportamento do coração. Quando Jesus Cristo diz assim, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus, ele está se referindo ao comportamento interno. Eu vou mostrar algumas coisas. Eu gostaria que, se vocês tiverem com a Bíblia, vocês me acompanharem em alguns versículos que eu vou citar aqui para vocês. Em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, nós temos um exemplo do que os fariseus faziam. Jesus Cristo, ele ensina a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece aquela parábola do filho que pede as riquezas e pega a herança do pai, vai-se embora, gasta com mulheres. E depois ele volta, o pai sai desesperado, chorando atrás dele. E o irmão mais velho, que ficou, se arretou. Ficou invocado. No versículo 29, ele diz assim, ó. Pai, o texto fala que ele ficou indignado, se não me engano. Ele diz no versículo 29 assim, todos esses anos eu tenho trabalhado contigo e o Senhor matou um cabrito para ele, o Senhor nunca fez isso por mim, que tenho feito de tudo. Veja como ele bota em evidência a questão do eu tenho feito tudo certo, eu tenho sempre estado com o Senhor, eu tenho sido merecedor de muitas recompensas e o Senhor não tem me dado. Quem é o irmão mais velho na história? Os fariseus. Quem é o pai? É Deus. Quem é o filho? Somos nós, que fomos agraciados pela graça. E esse eu acho, eu gosto, eu lembro quando eu conversava com o Léo sobre as músicas que a gente cantava, que tudo na primeira pessoa, eu, sempre eu isso, eu aquilo. E nós falávamos da importância de cantarmos as músicas na segunda e na terceira pessoa. Parecia uma discussão, às vezes, meio vazia, mas fazia muito sentido. Tu és soberano, ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. E os fariseus eram sempre assim. Quando eles iam orar, eles iam para as esquinas do templo, onde passava muita gente, um fluxo de pessoa muito grande. E eles levantavam a mão e olhavam para cima. E entregavam o dízimo das plantas, das especiarias, do cominho, do coentro. Eles davam a décima parte dele, dizimavam. Eles atravessavam um mar e iam lá para o outro lado para evangelizar pessoas. Eles conheciam muito a palavra de Deus. Gente, tantas coisas boas que os fariseus faziam. E Jesus Cristo diz assim, ó: e vocês não excederem ao que esses homens, supostamente piedosos, fazem, vocês não vão entrar no reino. Porque, gente, foi o tema que eu coloquei. A exigência do rei não é essa. Em Mateus 15, ele fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pessoal, é muito perigoso cantar. É muito perigoso a parte de música, de louvor. Sabia disso? Por quê? Porque nós incorremos no erro. Nós podemos cair no que esse versículo fala. Honrar a Deus com os lábios e o coração está longe. Não é nenhuma acusação. Mas nós devemos tomar muito cuidado com o que nós vamos falar, nós vamos cantar. E nós devemos ser disciplinados nisso. Em Mateus 12, eu acho que era o versículo 43 ou é 33 por ali, ele fala assim, ó: pelas suas palavras vocês serão condenados, mas também é pelas suas palavras que vocês serão justificados. Tudo que nós falamos, gente, Deus vai levar em conta. Eu não canto músicas obscuras, não canto, não aconselho ninguém a cantar. E ele vem saltando sobre o mundo. Tem um negócio desse. Adoração é você falar para Deus em ritmos apenas musicais. O louvor, gente, é uma adoração cantada. O louvor não começa dentro da igreja. A nossa vida é adoração, porque nós não podemos deixar de ser adorador em momento nenhum. Assim como uma pessoa que não tem Deus não pode deixar de pecar, mesmo que ela deixe de fazer alguma atitude errada, porque o estado dela é um estado de morte espiritual. Assim como o cristão, por mais simples e fútil, entre aspas, a atitude dela é uma atitude de adoração. Por isso que Paulo diz assim: quer comais, quer bebais. Como é que você vai glorificar a Deus comendo e bebendo? O que Paulo está ensinando é que a sua vida exala adoração. Então a adoração, ela não começa dentro da igreja, né, na parte de música. Ela começa quando você sai, com as suas motivações de vir para a igreja. Ela começa até com o que você se veste, com o objetivo das roupas que você está se vestindo. Com o horário que você chega. Se é 7 horas, então chega de 7 horas. Se você não consegue chegar, fale para o pastor: pastor, não consigo chegar. Então me perdoe quando eu chegar, porque eu trabalho, tudo bem. Se existe programação, se vocês concordam com as programações que existem em dia de semana, então cumpra. Nós seremos julgados pelo que nós falamos, gente. E por isso que é muito perigoso a parte de música. Tome muito cuidado com o que nós cantamos. Eu te louvarei. Você está dizendo que você vai louvar, né? Acho que é o futuro do pretérito, se não me engano. Que futuramente você vai louvar. Daqui a 5 dias acontece uma bomba, não passa no vestibular e você está aí, arretado. Não quer que ninguém chegue perto de você, dando fora em todo mundo, ignorante. E o que você falou uma semana? Por que os namorados ficam fazendo declaração para suas namoradas e não cumprem? Por que os maridos usam os votos matrimoniais na frente de todo mundo, seus parentes lá, e não cumprem? Jesus Cristo está dizendo, ó: você que está falando, Eu não estou colocando coisa na sua boca. Você vai julgar, ser julgado pelo que você fala. Então, gente, isso aqui não é terrorismo, não. É cuidado que nós devemos ter. Nós, porque eu estou falando, eu tenho muito cuidado com o que eu falo. E aqui, em Mateus 15, ele fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em Lucas 16, ele estava dizendo que o povo era avarento, que amava o dinheiro. Vocês podem ver que os escribas e fariseus, eles eram pessoas pedantes mesmo, era terrível. Em Marcos 7, no versículo 9 a 13, olha, eles eram tão artistas que eles faziam formas de pegar o que é o templo lá, pegava de dízimo e de dinheiro, para poder, eles armavam um esquema para poder não ajudar as pobres, as pessoas pobres, e até os seus próprios parentes. Aí Jesus Cristo está dizendo: vocês são avarentos. Avarento é apego demasiado ao dinheiro. Vocês amam o dinheiro. Vocês dizem que me ama, mas vocês amam o dinheiro. Atitude de fariseus. O que acontecia? No capítulo 23 de Mateus, versículo 25: vocês são cheios de ganância e cobiça. Vocês podem ver que essas coisas que eu estou falando são coisas internas. Não tem como uma pessoa olhar, tinha como uma pessoa olhar para o fariseu e saber que ele era uma pessoa gananciosa, porque é uma coisa que está dentro do coração dele. Não tem como uma pessoa olhar para um fariseu na época cantando e dizer assim: ele não está louvando a Deus, o coração dele não está louvando. Não tinha. Só Jesus Cristo conseguia ver essas coisas. Por isso que ele deixou bem claro, ele escreveu um capítulo 23 falando sobre as atitudes dos fariseus. Por que que eu estou lendo as atitudes dos fariseus, gente? Porque no versículo 20 que nós estamos estudando, está dizendo que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Eu estou citando aqui para saber o que nós não devemos fazer. No capítulo 23, e essa é muito interessante. Abram em Mateus 23, do 5 a 7, por gentileza. Mateus 23, de 5 a 7. Mateus 23, 5 a 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Gente, eles gostavam de elogios. Como eles gostavam de elogios? Quando a Bíblia fala que eles amavam, que eles alargaram os filactérios tinha a ver, eles andavam com pedaços do Antigo Testamento grudados nas roupas dele, por todo lugar. Então, era piedade, homem piedoso. A gente estava até brincando, né, Bruno? Tá com roupa de piedoso, a gente ficava brincando. Então eles gostavam de externar isso. E a Bíblia diz que eles amavam as honrarias humanas. Gostavam que as pessoas elogiavam e tornassem eles pessoas mais vaidosas. Olha, Deus não está nem aí com os elogios humanos. Ele não está ligando para os elogios humanos. A vida cristã, ela não é fácil. Nunca foi nem vai ser. Essa não é a promessa de Jesus Cristo para nossas vidas. Nós fomos chamados, gente, para carregar a cruz. A cruz, ela não é um fardo, não. A cruz é um instrumento de execução. Eu expliquei na aula maturidade. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo: pegue sua cadeira elétrica e leve para a tomada. Me sigam, que eu estou levando a minha cadeira elétrica para a tomada. É uma vida, gente. Jesus Cristo disse assim: eu quero. Som. Nós devemos renunciar à própria vida. Não é uma vida. Dois. Não é uma vida fácil. É uma vida que tem recompensas boas, mas são recompensas espirituais. Então, Uma das coisas que eu tenho aprendido é que nós, cristãos, não gostamos de ficar por baixo. Ultimamente eu tenho sido tentado muito dirigindo, porque é muito ruim, gente. Tem muito motorista ruim na rua. A Adriana sabe disso, está dirigindo agora também. E tem hora que dá vontade de você falar muitas barbaridades no trânsito também. E o costume que nós temos é o seguinte: se a pessoa mexeu comigo, eu mexo com ela também. Se ela xingou minha mãe, eu xingo a mãe dela, eu xingo a avó dela. Se eu fui injustiçado, não vou deixar bater. E amigos não faltam para aconselhar a gente a fazer a mesma coisa. E aí Jesus Cristo diz em 1 Pedro 2:23: quando Jesus Cristo, Pedro dizendo, foi tratado com ultraje, ele não tratou as pessoas com ultraje. Quando ele foi humilhado, ele não tratou as pessoas humilhando as pessoas. Mas ele entregou aquele que julga retamente. Pense numa coisa quase impossível de se fazer. É você receber o mal e dizer assim: ao Senhor pertence a vingança. O cara te prejudicou. Te botou na justiça. Justiça dos homens. E você diz assim: é Deus que vai cuidar da vida dele. Pense num negócio difícil. E Paulo pega pesado em 1 Coríntios 6. Irmãos, vocês, como é que pode? Que vergonha vocês se degladiando, botando um outro na justiça. Vocês vão julgar os anjos, gente. Ele diz: vocês querem estar sempre por cima? Por que vocês não escolhem a injustiça? Esse versículo nunca mais eu esqueci na minha vida. 1 Coríntios 6, 7. Por que vocês não escolhem a injustiça? Por que vocês não escolhem ficar por baixo? Depois que eu li esse versículo, nunca mais me senti um crente. Eu me senti até. Quantos de nós temos escolhido a injustiça, gente? É muito difícil. Em João 5:44, ele diz assim, ó: como vocês podem crer, os fariseus, se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do único? Sabe aquele negócio, né? Rapaz, não tinha jeito não. Ou eu filava, ou eu reprovava. Ah, bicho, tu é doido, vai perder o ano. Tu é doido, doido. Tu é doido, doido, né? Os adolescentes. Ah, tem um menino que me disse lá: eu ando com R$25 no bolso pra dar toco pros policiais. Oxe, uma multa, eu pagar uma multa de R$195? Ele disse que anda com R$25 no bolso pra dar toco pros policiais. A roleta do ônibus, R$2,80. Fica ali na frente, R$1 pro cara. E tem cobrador que insiste, rapaz. Umas duas vezes andava de ônibus, eu passei e fiquei numa situação difícil mesmo. Não, R$1, não sei o que, aquela coisa toda. É muito difícil, muito complicado a situação. Abram em Mateus 23, 25. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Olha aí, a atitude deles era essa. Jesus Cristo diz: vocês lavam o copo por fora. Vocês já pegaram o copo sujo por dentro? É um negócio complicado. Uma vez eu peguei um copo, tinha um carrapato dentro, foi um negócio muito complicado. Ele estava lá bonitinho dentro das copos limpos. E não quero nem mais comentar sobre isso, deixar esse negócio para lá. Gente, a exigência do rei é para que você tenha um coração no evangelho. Essa é a exigência da justiça do reino. Quando Jesus Cristo fala que a vossa justiça não deve exceder em muita dos escribas e fariseus, porque para Jesus o mais importante começa no coração. Pessoal, se eu fosse até resumir esse sermão, eu poderia dizer que nós somos a religião do coração. Tudo está ligado, gente, com as coisas do coração e do interior. Tudo está ligado. Esse era o erro dos fariseus. Vocês lavam o copo por fora, mas o interior de vocês está cheio de ganância. Vocês são cegos e vocês guiam outros cegos. Vão cair os dois no buraco. Tudo está ligado com a parte interna. Essa é a justiça que deve exceder, gente, a dos escribas. Pode ver, ó, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Pessoas que não têm Deus são pessoas espiritualmente fracas mentalmente. Não quero chamar ninguém de menos inteligente, não, mas espiritualmente elas são menos inteligentes. Porque elas não compreendem, gente, o que nós compreendemos. Porque se o homem que não tem Deus compreendesse o que Deus mostra para nós, eles corriam para cima. Porque eu estava dizendo agora para Elias, porque a vida cristã é uma vida inteligente. A fé, gente, é um passo de inteligência, o único e o primeiro passo de inteligência que o homem dá na vida dele. Porque é quando ele realmente olha para dentro de si, olha para cima e fala assim, eu sou um lixo, uma escória, eu não sirvo para nada. A Bíblia diz que o homem está morto espiritualmente, que ele é inerte, que ele não se move. Mas isso não é totalmente certo. Quer dizer, não estou dizendo que a Bíblia está errada, não. Na verdade, ele se move, gente. O homem, ele é um morto militante, porque ele não faz nada para se aproximar de Deus, mas por outro lado, ele faz tudo para se afastar de Deus, porque ele sempre ama o que Deus odeia. Ele é sempre ativo quando quer dizer não para Deus. Então ele não é inerte. Ele é inerte porque ele não tem nenhuma vontade e motivação para ir a Deus. Mas para ir contra e levantar seu punho contra o Criador, isso ele é ativo. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Por isso que quando nós nos convertemos, é como se nós entendêssemos. É um entendimento que o Espírito Santo dá para nós. Nós, por si só, não entenderíamos de jeito nenhum a palavra dele. Ele escreve da maneira mais simples que existe. A gente faz seminário 4, 5 anos para pregar, às vezes, na frente coisas que ainda não são verdadeiras. Imagina, a coisa mais simples e humilhante que existe é a palavra de Deus. E o que ele fez por nós vindo para a terra. Inclusive a Bíblia fala que ele veio para as profundezas da terra, que a gente pensa que ele foi lá no inferno. As profundezas da terra é a forma humana mais degradante que existe, que o Criador fez e veio. A coisa mais humilhante, degradante para o Deus glorioso foi ele descer do trono de glória e majestade, o infinito dentro do finito, se mover no meio dos homens. E aí João 3,19 diz o quê? E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Então, 1 Coríntios 2,14 diz que o homem não compreende. Vê, está falando de coisa interna, de compreensão. E Mateus 16, quando Pedro diz, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Jesus Cristo, eu vou morrer. Não vai morrer não. Ele arreda de Satanás. Por quê? Porque não cogitais das coisas de Deus. O pecado, gente, ele é interno. O pecado, ele é dentro. É quando a intenção da pessoa está fora das intenções do Pai, da palavra de Deus. Então, você não está entendendo o plano salvífico do Pai. Sai, Satanás. Sai fora, cara. Internamente, Romanos 12, 2. Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a transformação começa na nossa vida e na sociedade? Com a mudança da nossa mente, em primeiro lugar. Mais uma vez, uma coisa interna do coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu não sei, eu confesso que eu não sei quanto o Tiago está amando Deus nesse momento. Se é de todo o coração, não dá para saber, porque é uma coisa interna. Não dá para saber se Carlinho está amando de todo o entendimento, de toda a alma dele. Eu não consigo ver a alma, porque a alma é imaterial. A exigência do rei, gente, começa dentro do coração, uma mudança interna. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que começa o arrependimento? O que significa a palavra arrependimento? Mudança de mente. 180 graus nos seus pensamentos. Você estava pensando baboseira, um bocado de coisa, contra Deus, ou sei lá o que, até a favor do diabo, sei lá. Você deu uma volta nos seus pensamentos. Conversão, gente, é uma mudança de pensamento. Se você quer mudar, botar uma roupa de botãozinho, ficar bonito que nem eu, de calça bonita, você faz isso. Mas isso não é ser crente. Se você quer dar glória a Deus, paz do Senhor, dê. Isso não é ser crente. É até um sinal de que a pessoa já é cristã. Tudo bem, não é errado. Se eu ver um camarada que não dava glória a Deus dando glória a Deus ou paz do Senhor, eu digo, esse cara acha que se converteu, né? É um sinal também que a pessoa dá. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mais uma vez, uma coisa interna. Marcos 13:20 foi o que eu falei agorinha. Irmãos, eu queria já finalizar pedindo que nós procuremos exceder a justiça dos fariseus, isso que nós lemos aqui. Ó, gente, eu não li nem 30% do que os fariseus eram. Eles eram muito mais. Eles foram comparados com as piores imundícias que Jesus Cristo já teve. E eles fizeram muitas coisas erradas, inclusive chamaram Jesus de Beelzebul. Eles praticaram o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa em sã consciência, olhando para a missão de Jesus Cristo, dizer assim: isso aí é de Satanás. Pecado imperdoável, a pessoa ir contra o Espírito Santo, a obra missionária de Deus. Sepulcro caiados, eles eram chamados, porque os judeus, eles não podiam tocar em mortos. Os mortos não podiam ter contato. Os mortos, ó, não podiam ter contato. Até parece que eles eram mortos vivos. As pessoas não podiam ter contato com os mortos. E Jesus está dizendo assim: vocês são sepulcro caiado. Vocês são como se fossem cadáveres, resto necrosando de um corpo. E quem toca em você, quem tem contato com você, está se contaminando também. Meus irmãos, meu desejo. Vejo é que nós enchamos o nosso coração cada dia mais com a palavra de Deus. Paulo, ele fala: tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, se alguma virtude há, se alguma louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em Provérbios 4:23, ele está dizendo assim: guarde o seu coração, porque é dele que procede a sua vida. Nós somos, gente, governados pelo nosso coração, pelas nossas vidas. Tudo que nós fazemos é fruto do que nós temos dentro de nós. Não tomem cuidado para não macularem os pecados de vocês e os meus. Eu tomo muito cuidado para não usar a capa da religiosidade para tampar os meus pecados. Eu sou pecador. Cada dia que passa eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso de arrependimento constante, diário, para viver no Evangelho. Eu sei disso. Eu tento tomar muito cuidado para que eu não seja tentado a usar até do título para poder cobrir os meus pecados. E é isso que Jesus Cristo está deixando para a gente. Que a justiça, que a nossa justiça, a justiça da igreja do Curado 4, possa ceder a dos escribas e fariseus. Como é que isso vai acontecer? Isso começa dentro. Ele diz assim, ó: limpe o coração, limpe o interior, para depois o exterior valer alguma coisa. Pessoal, tudo que nós fazemos religiosamente, com o coração longe para Deus, não serve de nada. As nossas obras devem ser frutos de um coração transformado. A nossa vida é fruto de um coração transformado. Como é que eu mostro que eu me converti? É quando as pessoas começarem a ver que eu estou deixando os hábitos carnais e pecaminosos que eu tinha. É no meu dia a dia. ela não tem como olhar para o meu interior. Aí eu externalizo isso, eu externo isso. Paulo, quando foi ler o 10º mandamento, foi difícil. Porque ele, na cabeça de Paulo, ele obedeceu o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º mandamento. Mas quando ele viu o último mandamento, o mandamento interno, ele falou: agora eu vi que eu sou pecador. Porque quando Deus olha para mim, ele olha para o meu coração em primeiro lugar. Inclusive, gente, eu queria finalizar até com esse versículo, Romanos 2,16. Ele diz assim que haverá um dia em Cristo Jesus que ele vai julgar os segredos do nosso coração em conformidade com o Evangelho. Vou repetir. Vou ler, em vez de repetir. É a mesma coisa, mas eu faço questão. Romanos 2,16. Queria encerrar com esse versículo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Irmãos, não quero fazer terrorismo, mas vai chegar um dia que Jesus Cristo, diante do trono de Deus, nós vamos chegar diante dele, ele vai fazer uma espécie de ressonância das nossas vidas. A ressonância é para ver o que tem dentro da gente, não é isso? Os nervos lá que tem dentro. E ele vai olhar para os segredos dos nossos corações. Aquilo que só você sabe e nem o seu melhor amigo sabe. Que muitos segredos do meu coração que eu não conto para nenhum amigo. Tem muitos dele que eu não conto nem vou contar. Nem quero contar. Não vou contar nem para Deus, ainda bem que ele já sabe. Que eu tenho vergonha deles. Mas ele vai julgar os segredos dos nossos corações. Como? De conformidade com o Evangelho. Então, ele vai olhar para dentro de nós e vai comparar com o Evangelho. Irmãos, Deus nos ajude para que a nossa justiça, o nosso comportamento, o nosso coração possa ceder às dos escribas e dos fariseus. Tomem conta do coração de vocês, gente. Fiquem longe das coisas impuras. Das porcarias, dos lixos, das músicas que a gente ouve, que é obrigado a ouvir. Tome cuidado com a televisão. Tome cuidado com as piadas pornográficas. Tome cuidado com as piadas dos vizinhos. Tome cuidado com os comentários que você faz na sua empresa, na faculdade. Cuide do coração, gente. Porque é assim que nós vamos entrar no reino dos céus. Essa é a única exigência do rei. Que o nosso coração seja um coração transformado e possa transformar as nossas obras e o nosso exterior. Então que Deus nos ajude e nos abençoe.